Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Principais fontes noticiosas deste jornal: Correio Brasiliense, Agência Rádio Senado e Rádio Câmara. Jornal Brasil Notícias, quinta-feira, 6 de novembro de 2014. Destaques de hoje. Resolução do CONTRAN torna obrigatório itens em transporte escolar. ONS adota medidas para atendimento à demanda de ponta por energia elétrica. Doações de órgãos no Rio bate recorde pelo quarto ano consecutivo. PSD reafirma apoio a Dilma e fará parte da base aliada do governo. Polícia investiga conexão entre morte de PM e de 9 pessoas no Pará. PMDB apresentará texto próprio de reforma política no ano que vem. Presidentes da Câmara e do Senado negam crise entre PMDB e PT. Dois chefes da Al-Qaeda no Iêmen são mortos em ataque de drone. E agora, a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste, frente fria avança sobre São Paulo. Muitas nuvens e chuva a qualquer hora no estado, no sul do Rio de Janeiro e no Triângulo e Sul Mineiros. A partir da tarde, chove nas outras áreas do Rio de Janeiro e no centro-sul e oeste de Minas Gerais, com risco de temporais. Região Norte, áreas de instabilidade junto com ar quente e úmido espalham muitas nuvens sobre o norte. Em todas as áreas ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde, que podem ser fortes. Pela manhã, chove de forma isolada no Pará, no Amazonas e em Roraima. Região Nordeste, muitas nuvens ainda ficam espalhadas pelo leste do Nordeste e no litoral do Ceará. Mesmo assim, o sol aparece e há previsão de chuva fraca em alguns momentos. Sol mais forte nas outras áreas da região, com chuva à tarde no sul do Maranhão e oeste da Bahia. Região Sul, massa de ar frio e seco deixa o tempo firme e as temperaturas amenas no Rio Grande do Sul e no centro-oeste e sul de Santa Catarina. No leste de Santa Catarina, chove pela manhã. Céu nublado entre Itajaí e leste do Paraná. Nas outras áreas do Paraná, o sol predomina, mas chove à tarde. Região Centro-Oeste, massa de ar frio e seco deixa o tempo firme e as temperaturas amenas no Rio Grande do Sul e no Centro-Oeste Sul de Santa Catarina. No leste de Santa Catarina, chove pela manhã. Céu nublado entre Itajaí e leste do Paraná. Nas outras áreas do Paraná, o sol predomina, mas chove à tarde. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor? Até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado. Saúde com beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União, torna obrigatório o uso de espelhos retrovisores, câmera monitor ou outro dispositivo equivalente nos veículos destinados ao transporte escolar, categorias M1, M2 e M3. A medida tem por objetivo de oferecer ao motorista visão completa do entorno do veículo no momento de embarque e desembarque dos passageiros. A partir de 1º de janeiro de 2016, todos os veículos destinados ao transporte escolar, fabricados no país ou importados, devem cumprir os requisitos da resolução. Os fabricados ou importados antes de 1º de janeiro de 2016 terão até 1º de janeiro de 2018 para adequação. O Programa Estadual de Transplante PET atingiu em 10 meses de 2014 o mesmo número de doações feitas no estado do Rio de Janeiro em todo o ano passado. Até o fim de outubro, foram feitas 225 doações, o que significou o quarto recorde anual do programa. A doação número 225 foi feita pela família do jockey Dalto Duarte, que teve sua morte encefálica confirmada na noite de terça-feira, após acidente com moto na rodovia Rio Santos. A autorização foi dada imediatamente e dessa forma foi possível iniciar o procedimento de captação dos órgãos doados: coração, fígado, rins, ossos e córneas. O coordenador do PET, Rodrigo Sarlo, informou que a taxa de consentimento das doações cresceu de 51% para 57% com a melhora no comportamento das famílias. Na avaliação dele, a criação há 3 anos do grupo de coordenação familiar é o principal motivo da elevação desses números. Ele sofreu uma reforma no final de 2013 e hoje atua 24 horas. Participando diretamente do acolhimento das famílias. Esse grupo vem possibilitando maior aproximação e cuidado com as famílias, permitindo mostrar a elas o grande benefício deste ato altruísta, acrescentou. PMDB e PT começam a traçar estratégias para a eleição do novo presidente da Câmara. Direto da Rádio Câmara, chamamos nosso colega Murilo Souza com mais uma reportagem para o Jornal Brasil Notícias. Os dois maiores partidos da base governista na Câmara dos Deputados, PMDB e PT, realizaram reuniões a portas fechadas nesta terça-feira com suas respectivas bancadas. Na pauta, além de matérias que podem ser votadas pelo plenário nas próximas sessões, as bancadas começaram a traçar estratégias e a negociar acordos para a eleição do próximo presidente da casa, no ano que vem. Ao sair da reunião do PMDB, o líder do partido, o deputado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, disse que as negociações para a formação de um bloco partidário de apoio à sua candidatura à presidência da Câmara estão avançando. Para quem já conseguiu, com apenas 10 dias terminado o segundo turno das eleições, já ter a bancada lhe referendando, lhe apoiando, lhe indicando, lhe autorizando a constituir bloco, e já ter conversado com 5 partidos que compõem o nosso blocão, e ter tido deles a boa vontade de levar adiante, eu acho que para 10 dias está um bom avanço. Eduardo Cunha disse ainda que a reunião desta terça serviu para manter a bancada informada sobre as negociações em torno da retomada do blocão na Câmara, grupo que reúne parlamentares de partidos da base governista, como o PMDB, que discordam da orientação do governo sobre alguns temas. Mais cedo, durante o almoço, Cunha discutiu a retomada do bloco com representantes do PR, do PTB, do PSC e do oposicionista Solidariedade. Por outro lado, na reunião da bancada do PT, o líder do partido, deputado Vicentinho, de São Paulo, disse que essa questão da eleição do próximo presidente da casa não estava na pauta. Mesmo assim, admitiu que diante das notícias veiculadas na imprensa, a bancada fez algumas reflexões. Nós fizemos uma reflexão diante do quadro já existente, informações que a gente obtém, inclusive de vocês, as movimentações, sobretudo, do deputado Eduardo Cunha. Nós refletimos aqui, continuamos com o nosso mesmo pensamento, que é a importância do cumprimento de um acordo que já é tradição nesta casa, que é o revezamento entre os maiores partidos. O PT é a maior bancada, a presidência hoje pertence ao PMDB, que é o segundo partido, mas como nós teremos outras reuniões e outros encaminhamentos a fazer, vamos conversar muito, a gente vai esperar o que vai acontecer a cada reunião. Vicentinho ressaltou que o partido ainda não definiu um nome para a candidatura à presidência e que este assunto será tratado em uma reunião da bancada, já marcada para a próxima quinta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza. A presidente Dilma Rousseff disse nesta quarta-feira que anunciará o novo ministro da Fazenda só depois da reunião do G20, prevista para 15 e 16 de novembro na Austrália. Dilma foi questionada se já havia escolhido o ministro que substituirá Guido Mantega na Fazenda. Ainda não respondeu. A decisão, segundo a chefe de Estado, ocorrerá só depois do encontro mundial. Ela também afirmou que a reforma ministerial se dará por partes. Dilma deu a declaração após evento em que recebeu apoio do PSD no Palácio do Planalto. Perguntada se escolheria o substituto de Guido Mantega antes do G20, Dilma respondeu que não dá tempo. A formação do novo ministério para o segundo mandato será feita por partes, segundo a presidente. A pasta da Fazenda está sob o comando de Guido Mantega. O PSD reafirmou nesta quarta-feira apoio à presidente Dilma Rousseff e formalizou a posição de integrar a base aliada no segundo mandato. O presidente do partido, Gilberto Kassab, foi recebido por Dilma no Palácio do Planalto, ao lado de deputados, senadores, governadores e outras lideranças do partido, no primeiro evento público da presidente após a reeleição. Kassab leu trechos do manifesto lançado pelo PSD quando anunciou apoio a Dilma durante a campanha eleitoral e reiterou que o partido estará ao lado da presidenta no próximo mandato. O partido estará ao seu lado para contribuir com o êxito do seu governo, para que daqui a 4 anos possamos ter orgulho do legado que seu governo vai deixar para a nação brasileira, disse ele. Além de Kassab, discursaram o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos, único representante do PSD no governo Dilma, o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, o vice-governador da Bahia e senador eleito Otto Alencar e o governador eleito do Rio Grande do Norte, Robson Faria. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, mesmo com a repetição feita ainda ontem pela presidente Dilma da necessidade da busca de diálogo, o seu partido não demonstra essa mesma disposição. Nas redes sociais, o PT pede que seus militantes se armem para resistir às críticas. Não é, sem dúvida, um palavreado em busca da paz. Também não é a postura de quem pense no êxito do governo e da presidente reeleita. O PT quer mais espaço, quer inclusive a presidência da Câmara, mas que para tal não possui maioria, muito menos tem tratado com civilidade e diálogo com o principal aliado, o PMDB, que, pelo andar da carruagem, não vai aceitar esta imposição e caminha para a consolidação da candidatura de Eduardo Cunha, que já trabalha junto ao blocão, de triste memória para o governo. Enquanto estes arranjos internos se desenrolam, o país real cada vez mais começa a se revelar. Muito diferente do que foi pintado, principalmente pelos governistas e a própria candidata Dilma. Os juros já aumentaram, coisa que ela diz que seria obra de Aécio. Já está autorizado aumento dos combustíveis, provavelmente para a semana que vem, além da alta nos preços da energia elétrica. Mas ontem se revelou algo mais cruel, o de que o número de miseráveis aumentou no Brasil nos últimos anos. Isso mesmo, o número de miseráveis aumentou. Esta categoria é assim denominada pelas pessoas não terem sequer o suficiente para se alimentar. Mais de 10 milhões e 400 mil pessoas nesta situação, um aumento de 300 mil a mais do que em anos anteriores. Estes dados já eram conhecidos antes do primeiro turno das eleições e foram levantados pelo IPEA, sempre respeitado pelas suas pesquisas. Menos agora. O diretor do IPEA, que anunciou a existência destes dados, foi demitido. E os dados, engavetados. E sabem qual é a posição do governo a respeito? Não desmente os dados e esta dura realidade. Afirma que trata-se de flutuações estatísticas dentro da margem de erro. Meus caros ouvintes eleitores, evidentemente que muitas outras coisas ainda serão reveladas deste país real. Mas não tenho nenhuma dúvida em afirmar que, diante de tantas mentiras que nos foram aplicadas, o humor de muita gente também está sofrendo flutuações. O meu, inclusive. De Brasília, José Wojtchoma. Estamos apresentando o Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, os destaques internacionais. Até já. A mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza, uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O presidente americano, o democrata Barack Obama, disse nesta quarta-feira estar disposto a cooperar com seus adversários republicanos que assumiram o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato realizadas na terça. Estou ansioso para trabalhar com o novo Congresso para que os próximos 2 anos sejam os mais construtivos possíveis, declarou Obama em entrevista coletiva na Casa Branca, após reconhecer que os republicanos tiveram uma boa noite na terça-feira. A extensão das negociações sobre o programa nuclear iraniano não está sobre a mesa, repetiu nesta quarta-feira o secretário de Estado americano John Kerry, a menos de 3 semanas da data limite de 24 de novembro, prevista para a conclusão do acordo. Não temos a intenção no momento de falar de uma prolongação. Não prevemos uma prolongação. Nós nos comprometemos com a fase final de discussões com o objetivo de conseguir, declarou Kerry, em uma entrevista coletiva em Paris, onde faz escala antes de seguir para Pequim. Não prevemos ir além dessa data, 24 de novembro, insistiu. Em 9 e 10 de novembro, Kerry irá a Omã para uma reunião trilateral com o ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohammed Javad Zarif, e com a negociadora europeia, Catherine Ashton. Representantes das grandes potências do grupo P5+1, formado por Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia, China e Alemanha, e do Irã, entrarão em um único ciclo de negociações em 18 de novembro em Viena. A conclusão de um acordo permitirá a Teherã manter um programa nuclear exclusivamente civil em troca da suspensão de sanções internacionais. A Turquia condenou nesta quarta-feira os incidentes na Cidade Santa de Jerusalém, denunciando um verdadeiro ato de barbárie de Israel e chamando o mundo muçulmano a reagir. Condeno de maneira firme a agressão na esplanada das mesquitas. A entrada de soldados israelenses neste local é um ato bárbaro, declarou o primeiro-ministro Ahmet Davutoğlu. Todos os muçulmanos devem apoiar os palestinos. Vamos apelar à comunidade internacional. Cabe ao mundo muçulmano reagir a esta agressão inaceitável, acrescentou. A esplanada com vista para a Cidade Velha é um local de forte tensão. Nesta quarta-feira, foram registrados incidentes violentos entre palestinos e policiais israelenses. Um policial israelense foi morto e uma dezena de pessoas ficaram feridas quando um palestino atropelou pedestres em uma via entre Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental, a parte palestina da Cidade Santa, ocupada e anexada por Israel. O autor do ataque foi morto pela polícia. A Al-Qaeda anunciou nesta quarta-feira a morte de dois de seus líderes, Shawk al-Badami e Nabil al-Dahabi, que estariam entre os mais perigosos da rede no Iêmen, atingidos por um ataque de drone, provavelmente americano, no centro do país. Em um comunicado postado em seu perfil no Twitter, a Al-Qaeda na Península Arábica, AQPA, informa que os dois morreram em um ataque americano e dos cruzados por um drone na última segunda-feira. A morte de Shawk al-Bardani, conhecido como Kaulan al-Sanaani ou Abu Maisara al-Hanki, já havia sido confirmada por uma fonte de segurança em conversa com a agência AFP. Ele morreu em um dos ataques de drone que mataram 20 combatentes da Al-Qaeda esta semana na região de Hada, declarou a fonte de segurança. Segundo a mesma fonte, al-Bardani era um dos mais procurados líderes da AQPA no Iêmen, onde teria sido responsável pela maioria dos sangrentos ataques no país nestes últimos anos. Em maio de 2012, Shawk al-Bardani teria planejado um ataque em Sana'a contra uma parada militar. Centenas de pessoas morreram nesse atentado, reivindicado pela Al-Qaeda. Já Nabil al-Dahab era o comandante da Al-Qaeda na província de Baida, no centro. Pelo menos 7 pessoas morreram no norte e no oeste do Haiti após inundações provocadas por chuvas intensas que ocorrem há 5 dias, informou a Defesa Civil nesta terça-feira. Centenas de famílias afetadas encontram-se em um centro de abrigo temporário, montado em um complexo desportivo na cidade de Cabo Haitiano. Elas estão sem água, alimentos e mantas para se protegerem do frio, de acordo com as autoridades. Várias áreas da segunda maior cidade do Haiti estão alagadas, de acordo com a Defesa Civil, que informou que as chuvas causaram danos à agricultura e infraestrutura. Segundo um boletim do Departamento de Meteorologia, as condições do tempo vão começar a melhorar nesta quinta-feira. O exército sírio recuperou nesta quarta-feira o controle de 2 campos de gás e as instalações de uma empresa na província de Homs, menos de uma semana depois de sua tomada pelos jihadistas, informou uma organização não governamental. As forças do regime e milícias pró-regime recuperaram o controle dos campos de gás de Mar e Jar, assim como a companhia de gás Rayan, no leste da província de Homs, indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, OSDH. Estas instalações tinham caído nas mãos do Estado Islâmico no final da semana passada. Jar e Ayan são particularmente importantes porque fornecem gás às cidades de Homs e Damasco, explicou o diretor do observatório, Rami Abdel Rahman. As instalações estão localizadas perto do campo de extração de Sha'er, ainda parcialmente sob controle do Estado Islâmico, após um ataque sangrento no final do mês passado. Embora o exército avance para recapturá-lo, disse Abdel Rahman. O Jornal Brasil Notícias faz mais um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com as últimas notícias. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo, o de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61 3532 6993. Óleo de argan Saúde com Beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloísio Mercadante, disse nesta quarta-feira que não pode haver terceiro turno e revanchismo no país. A democracia é uma coisa tão bonita e minha geração lutou tanto para conquistá-la que é muito bom a gente ver que até quem defende golpe e intervenção militar pode ir para a rua e se manifestar. Mas não pode ter terceiro turno, não pode ter revanchismo. Mercadante defendeu o diálogo. É assim que se constrói a democracia. Ele afirmou ainda que o governo tem que saber ouvir as críticas e os questionamentos que vêm das ruas. Segundo Aloísio Mercadante, a posição da presidente Dilma Rousseff é governo novo, equipe nova. O ministro deu as declarações durante o 9º Encontro Nacional da Indústria, evento da Confederação Nacional da Indústria, CNI, para debater perspectivas do setor nos próximos 4 anos. Até o início do ano que vem, o PMDB pretende enviar ao Congresso Nacional uma sugestão de reforma política. A informação foi dada nesta quarta-feira pelo vice-presidente da República e presidente nacional do partido, Michel Temer, após reunião do Conselho Nacional do PMDB, da qual participaram governadores, prefeitos, parlamentares e líderes da legenda. A reforma política há muito tempo vem sendo maturada e acho que agora já amadureceu suficientemente para ser votada no ano que vem. Convenhamos que, se não for votada no ano que vem, ficará difícil votá-la nos anos subsequentes, afirmou Temer. Ele ressaltou que, com isso, o objetivo da legenda é expressar a discussão do tema. Temer não quis adiantar pontos já acertados da proposta, nem se ela apoiaria um referendo popular, como já defenderam líderes do próprio PMDB, como os presidentes da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, do Rio Grande do Norte, e do Senado, Renan Calheiros, de Alagoas. Eu, pessoalmente, sou a favor da consulta popular e acho que referendar aquilo que o Congresso fará é uma mistura que a própria Constituição já fez entre a democracia representativa e a democracia direta. Aécio condiciona diálogo com o governo a propostas de interesse público. Direto dos estúdios da Rádio Senado, chamamos nosso colega Maurício de Santi. Da tribuna do Senado, Aécio Neves agradeceu os mais de 51 milhões de votos que obteve nas urnas e o apoio de líderes e partidos políticos. O senador do PSDB Mineiro fez duras críticas à campanha eleitoral, que, segundo ele, foi marcada pela mentira. Aécio Neves disse que o diálogo com o governo vai depender das propostas que forem apresentadas e do aprofundamento das investigações sobre as denúncias da Petrobras. Qualquer diálogo estará condicionado ao envio de propostas que atendam aos interesses dos brasileiros. E, principalmente, qualquer diálogo tem que estar condicionado especialmente ao aprofundamento das investigações e exemplares punições àqueles que protagonizaram o maior escândalo de corrupção da história desse país, já conhecido como Petrolão. Aécio Neves disse ainda que a oposição está revigorada e vai atuar de forma incansável sobre três pilares: liberdade, transparência e democracia. Faremos uma oposição incansável, inquebrantável e intransigente na defesa dos interesses dos brasileiros. Vamos fiscalizar, vamos acompanhar, vamos cobrar, vamos denunciar. Já o líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, afirmou que houve abusos de ambos os lados durante a campanha eleitoral, reiterou a necessidade de diálogo e defendeu o respeito à decisão da maioria dos eleitores, que reelegeu a presidente Dilma Rousseff. Cobraremos permanentemente a oposição, que reconheça a derrota nas urnas, que desça do palanque e que seja responsável com o Brasil, que se desarme, que deixe de lado o discurso beligerante que a ninguém ajuda e, ao contrário, termina por estimular grupelhos fascistas com seus pedidos ilegítimos de impeachment e de intervenção militar. Além de Humberto Costa, o discurso de Aécio Neves foi aparteado por vários senadores, entre eles Pedro Taques, Cássio Cunha Lima, Eduardo Suplicy, Ciro Miranda, Ana Amélia, Cristóvão Buarque e Paulo Bauer. Da Rádio Senado, Maurício De Santi. Sem citar nomes, a presidente Dilma Rousseff disse nesta quarta-feira que o ressentimento de perdedores da eleição é uma incompreensão do processo democrático. Em evento no Palácio do Planalto, a chefe de Estado afirmou que ganhar ou perder faz parte do jogo democrático. Há que saber ganhar e há que saber perder. As duas exigem uma atitude, afirmou. Dilma fez um discurso para agradecer o apoio do PSD no governo de reeleição. Com o fim do processo eleitoral, a presidente defendeu que não seja construído um muro de divisão de membros do governo contra políticos da oposição. Segundo ela, o momento é de desmontar palanques e compreender que, em uma democracia, há uma disputa no processo eleitoral de visões e propostas. Um governo tem que governar para todos os eleitores, independente de qual seja o voto daquele eleitor. Qualquer tentativa de retaliação por parte de quem ganhou ou ressentimento por parte de quem perdeu a eleição é uma incompreensão do processo democrático. Criaria no Brasil um quadro caótico, por exemplo, o fato do presidente eleito, por um lado, não conversar com o governador eleito do outro, disse ela. O número de indivíduos em situação de miséria no Brasil subiu pela primeira vez em 10 anos. Em 2013, a população abaixo da linha da extrema pobreza aumentou 3,68%, a primeira alta desde 2003. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. O órgão não apresentou nenhum estudo, apenas lançou as estatísticas no IPEA Data, plataforma de dados do IPEA. De acordo com a plataforma, os dados de 2013 foram incluídos no final da semana passada, em 30 e 31 de outubro. O total de pessoas que vivem na extrema pobreza passou de 10.081.225 em 2012 para 10.452.383 no ano passado. A proporção de extremamente pobres subiu de 5,29% para 5,50%. Também a primeira alta desde 2013. Para definir a extrema pobreza, o IPEA considera os critérios da Organização Mundial de Saúde e da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO. Os dois organismos baseiam-se em uma estimativa do valor de uma cesta de alimentos com o mínimo de calorias necessárias para suprir adequadamente uma pessoa. CPMI da Petrobras vai encerrar os trabalhos dia 18 de dezembro. Direto da Rádio Senado, chamamos nossa colega Érica Christian, que tem mais informações para o Jornal Brasil Notícias. Mesmo sem a aprovação ainda do pedido de prorrogação dos trabalhos previstos para serem encerrados no dia 23 de novembro, o relator da CPI mista da Petrobras, deputado Marco Maia, do PT Gaúcho, entregará o parecer final no dia 18 de dezembro. No calendário estabelecido, a CPI vai realizar duas sessões semanais, sendo a maioria de depoimentos. Os integrantes da CPI aprovaram cerca de 60 pedidos das cópias de contratos da Petrobras com as empresas de fachada do doleiro Alberto Youssef. Também ficou estabelecido o prazo de 10 dias para que a CPI aguarde a remessa de documentos. Caso contrário, recorrerá à Justiça. Os integrantes da comissão também aprovaram diversas convocações, entre elas as de sócios do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O líder do PPS, deputado Rubens Bueno, do Paraná, acusou o governo de não permitir as investigações, já que os pedidos de quebras de sigilo das empreiteiras não foram aprovados. Nós apresentamos requerimento de quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico das empreiteiras que envolvidas com as denúncias da Petrobras. Nós não vimos isso ser premiado em nenhum momento. O Brasil não será passado a limpo do ponto de vista da gestão pública, dos negócios de governo com empresas, se não investigar as empreiteiras. É porque aí é que está o grande problema e nós não conseguimos. Mas o relator da CPI, deputado Marco Maia, negou qualquer blindagem. A quebra dos sigilos está muito mais relacionada ao tempo e ao prazo que nós temos até o final da CPMI do que qualquer outra coisa. As propostas feitas pela oposição são propostas muito extensas. Não há um prazo hábil para que você pudesse receber as informações e poder trabalhar elas na CPMI, que deve se encerrar os seus trabalhos até o dia 18. Mas as informações que nós temos são suficientes para que a gente possa produzir um bom relatório. Na próxima reunião administrativa, os integrantes da CPI mista vão discutir os pedidos de quebras de sigilos. Da Rádio Senado, Érica Christian. As indefinições da reforma ministerial, as pressões do PT e dos partidos de esquerda para dar um tom mais progressista ao segundo mandato e as movimentações do PMDB e de outras legendas para recriar o blocão anti-Planalto na Câmara levaram a presidente reeleita Dilma Rousseff, do PT, a pedir ajuda ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois se reuniram na noite de antes de ontem na Granja do Torto para tentar amenizar as turbulências que se avolumam diante do Palácio. A presidente recebeu o governador do Ceará, Cid Gomes, do PROS, cotado para ser o próximo ministro da Educação, embora mantenha o desejo de se tornar consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o governador eleito do estado, Camilo Santana, do PT. Ele articula a criação de uma frente alinhada com os partidos mais votados à esquerda, na expectativa de atenuar a pressão que o governo vem sofrendo, especialmente do PMDB na Câmara. Após encontro com Dilma, Cid disse que é fundamental que a petista possa ter, além do PT, dois partidos ou frentes fortes que possam ajudá-la na governabilidade. Penso que esse movimento de ter uma frente ou um partido de centro, para além do PMDB, e um partido ou frente à esquerda, ajuda na governabilidade e reduz o espaço da pressão, que muitas vezes beira até a chantagem, explicou. A sugestão do governador é seguir a ideia do presidente PSD, Gilberto Kassab, que tem conduzido a criação do Partido Liberal, composto de um grupo mais alinhado com a direita para integrar a base do governo. No caso de Cid, a proposta inclui atrair governadores de partidos como PDT, PCdoB e insatisfeitos de legendas como PSB e até PSOL. A criação de uma frente na Câmara tem que ser discutida para que a gente aprimore e veja a melhor estratégia. O melhor para mim seria, inicialmente, compor a frente e que ela possa evoluir na sequência a um partido novo, que resulte da fusão de algumas legendas, disse o governador do Ceará. Para ter peso político, o ideal, segundo o governador, é que a frente tenha pelo menos 10% dos deputados da Câmara e conte com a atuação no Senado. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação, Edelson Moura. E Márcia Ferreira. Direção comercial, de Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, de Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, de João Paulo Gasque. Direção geral, Edelson Moura. Principais fontes noticiosas deste jornal: Correio Brasiliense, Agência Rádio Senado e Rádio Câmara. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigada por sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.